temos nosso tanque. Vai cumprir o perfil inferior. Então, cumprir o perfil inferior e chamará para o chuveiro de estacionamento da feira do 22. Avisado, Bruno 222. Sirena 222, completa sinal de procedimento, 1198, decimal 95. 1295, obrigado. Por nada. Alô, boa noite, o Bruno 222, para passar o externo. Bruno 228, autorizado, pouso 120 graus ou menos. Viva e pouso, pistão 0, no 228. Salvador, parceiro 2228, solicita para chegar a funcionamento. Parceiro 2228, solicita para chegar a funcionamento. Autorizado, chama o próximo. Autorizado para chegar a funcionamento, é a primeira para o táxi, parceiro 2228. 228, no solo 29, libere à direita, ingresse na Eco, Alfa, chame antes da Kilo. Direita, Eco e Alfa, chame antes da Kilo no 228. Solicita táxi PLB 24, 5 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. Para o táxi frente via Índia Alfa, chame no ponto de espera, pistão 9. Já o táxi via Índia Alfa, chamando no ponto de espera, pistão 228. 228, prossiga via Alfa, mantém posição antes da Juliette, dê passagem ao ATR 72 da passadeira do ano parte 3. A gente vai manter antes da Juliette da passagem ao ATR, no 1228, decolou 35, chama o controle, 120 decimal 8. 7, 120 decimal 8, parceiro 2228. Após 2 mil pés, e no momento vai voar direto e leva, parceiro 2228. Ainda cumprindo o perfil da inferior, 3 mil pés, parceiro 2228. Estamos selados as restrições, parceiro 2228. Mantenha a linha de voo 180 na Progenefa. Gente, entendido então o cancelamento da restrição de altitude e extensão 180 na Progenefa. Parceiro 2228, muito obrigado. 1-2-2-2-2-8, chama Centro Recife, em 1-2-6-0, operar 1-2-8-2-8. 1-2-6-0-1-2-8-8, Centro 2-2-2-8. assiste ao controle Salvador, chama identificação. Esse mantém a nível 050, destino 018, chegada a 19. Confirma que é livre de restrições? Livre de restrições, descida 050, ou 6908. Entre as 6908. Autorizado, 6908, disse manter a 2007, ajuste no 018, livre elétrico, reporte estabilizado. 2018, reporte elétrico estabilizado, 2908. Salvador, o P3170. P3170, este é o controle Salvador, sua identificação. Este mantém a nível 050, ajuste no 018, voo ITAP. 050, voando ITAP, identificou e só vai escrever o contato com o centro de recife. Sete. Sole, Salvador, data 3520, informação ECO, passa a nível 250. P3520, este é o controle Salvador, sua identificação. Esse mantém a nível 060, ajuste 1018, voando ITAP da presente. Ok, voo ITAP 060, ajuste 1018, 3520. com 3520, controle. Prossiga para 520. Tráfego francês na aproximação, posição de 12 horas, rumo 5 milhas, rumo nordeste, cruzando o 090 para o 050 em Airbus 321 da companhia, com 280 nós de ground. Centro tráfego 3520. Ajuste no 018 e o VLS é forte estabilizado, número 2. 22.000 pés, 3.1.70. 3.5.20, desce, mantém a 3.000 pés. Ajuste no 018, está livre o VLS, é forte estabilizado, aguarde descer o 2.000 pés. Informativo 3.000 pés, responde 09, comandante de 2.000. Pode se considerar a retenção de etapa? Você quer 3.000? Obrigado. 3.5.20. Estabilizado em ILS, Azul 6908. ILS 908, complete aproximação, champanhe 118, decimal 95. ILS 95, Azul 6908. 118, decimal 95. 118, 95, obrigado. Azul 6908, estabilizado. Azul 6908, bom dia. Tráfego avistado por motorizado 90. Vento 120 graus, 10 nós, altimetro 108. Autorizado pouso, Azul 6908, com 1018. estiver estabilizado? Afirmativo. Gente, complete aproximação, torre 118 decimal 9. 1895, obrigado, uma boa noite. Boa. Corrigindo a eco, adorei. Taxa me escuta via taxa Alfa e Juliette, portão Verona. Solo 22, livre na Eco, partes via Alfa e Juliette, área remota, posição 14. Gente, Alfa e Juliette, remota 14, obrigado, boa noite. Torre Salvador, está 3520. Buenas, está 3520, altímetro 08, tráfego do estado, pista 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 139. Autorizado, pouso pista 0, 3520. Zero Solo, os 25 livre na Fox, taxa Alfa Juliet, portão 1-0. Ok, livre na Fox, Alfa Juliet, portão 1-0, 3-5-0.